Desta vez fui apresentar uma pizza doce, uma coisa diferente do habitual. Porque como há várias categorias, há doce, há de salgado, acrobática, frita, portanto já há várias categorias. E então este ano optei por ir para o doce. E o que é que eu levei na minha pizza doce? Pois algo típico da nossa região. Como mais homenagem também à nossa zona, Oliveira do Hospital, que foi o que eu fiz questão de fazer uma homenagem em todo o nome de todas as vítimas e afetados pelos incêndios de outubro do ano passado, e levei o requeijão e o doce de abóbora, que é uma coisa típica da nossa região. Portanto, e combina bem numa pizza. Muito, muito bem, casou muito bem tanto o requeijão com o doce da abóbora, como já a casa, não é? E então na pizza ficou fantástica. A pizza foi massa normal, não tem alterações nenhumas. Só lhe pus os ingredientes, em vez de meter o tomate e a mussarela, meti-lhe o requeijão e o doce de abóbora. Mas funciona como uma sobremesa? Como sobremesa, exatamente. Será uma pizza sobremesa? Sobremesa, exato. Não, esta é uma novidade sua ou já também dispunha desta pizza nos seus espaços em Oliveira do Hospital? Esta concretamente não, mas eu quando faço rodízio sempre tenho uma pizza doce, uma pizza de chocolate e fruta. Portanto, esta foi, pronto, veio uma coisa de fazer uma homenagem e de ir com alguma coisa diferente. E por acaso resultou, porque toda a gente ficaram de boca aberta quando viram. E o sabor, toda a gente, eu depois ainda fiz mais três noutra parte, não foi no concurso. E as pessoas adoraram, quem provou adorou aquela pizza. Portanto, e foi bom também para si ter conseguido este bom resultado no concurso. Já é um habitué deste concurso, já tem por hábito participar, Casimiro. Já, esta foi a 5ª edição e eu participei em 4. E a primeira vez, das primeiras vezes que eu participei, fiquei em 5º lugar. Foi a primeira, porque tive azar com a massa que se atrasou-se muito, a massa passou-se. Depois, segundo ano, não concorri. O terceiro ano trouxe uma taça, no quarto ano não trouxe nada, trouxe, veio de Itália, mas do Nacional não trouxe nada. E este ano trouxe o segundo lugar, com muito orgulho, para aqui para Oliveira. Portanto, falamos também do pizzaiolo que integrou a Seleção Nacional Campeã do Mundo de Pizzaiolos, que está em Oliveira do Hospital, portanto motivo de orgulho para a sua casa e certamente para todos os oliveirenses, porque esta pizzaria La Artista é uma referência e é para aí que continua a trabalhar, Casimiro, para que as suas pizzas e o seu nome, o nome da sua casa, continue a ser uma referência no concelho, na região e no país. Exatamente. Tentar fazer o máximo possível para a minha casa ser o melhor, um dos melhores. E também aproveitar este momento, pois, que temos muitos imigrantes, muitos portugueses que ouvem a Rádio Boa Nova a diário, e quando ouvir esta notícia, que mais um orgulho para eles também, saberem que há alguém na terra que está a sacar prémios de qualidade, isto para eles também é um bom dia, um abraço, e quando vierem cá a Oliveira, que sabem que estão aqui, para provarem mais esta degustação, porque tentamos o máximo de fazer o melhor possível para todos, não só para o Oliveira do Hospital, mas sim para todo o mundo. Porque o Casimiro Santos tem esta pronúncia, mas é um oliveirense. A pronúncia deve-se porque passou grande parte da sua vida por esse mundo a aprender aquilo que agora também proporciona por cá. Exatamente, foram 30 anos que estive fora. E estes 30 anos para alguma coisa me serviram, e tanto que está a saber os frutos deles. Portanto, agora, então convido a todos que visitem o La Artista e que vão então degustar estas pizzas. Vai passar então a disponibilizar também esta pizza vencedora. Exatamente, vamos também começar a passá-la. Agora vem a boa época dos requeijões, começa a vir agora. E então, pois, seria uma das que já vai estar disponíveis no restaurante para desgostarem mesmo desta iguaria, que é uma coisa totalmente diferente. E também aproveitar neste momento, quando vai ser agora, vai haver qualquer evento aqui, o dia 13 de outubro, e eu quero ver se consigo estar presente também com uma pizza, incluso se calhar seria uma das opções de poder promover esta pizza em homenagem às vítimas dos incêndios.